Se inscreva no canal Rafael MB no YouTube e curta os melhores CDs do Pará. Boutique do MB. A loja que veste a galera do rock doido em Muaná. Olá, galera. Olá, galera. Chegamos. Vamos começar o fluxo mais pressão do Pará. O show do Gordinho no 18. Anderson Considerado. O DJ que o Pará conhece, trazendo sempre os hits mais tocados do momento. Então, vamos lá, galera. É hora de endoidar. É hora de doido, aniversário do Baixinho! E aí, Império da Cerveja Margarina! Vai começando! Bora começar! Ela vem na cavalgada, toda tatuada, puta rara, puta mexicana. Pro bagulho ficar doido de Baixinho Robinson! Dali DJ Anderson! Tropa da Império e da Cerveja, o patrão Denis, patrão Elane, Roger, Bebezinho, todo mundo fechado com a Império da Cerveja! Uhul! Um, dois, joga! Anderson Considerado. E aí, Léo Produções, vamos pra cima! Siga no Instagram, arroba Boutique do MB. Alô, DJ Adriano, pra cima de gente. Mas ela vem na cavalgada e o bailão fica legal. Mas ela vem na... Adriano Prime é o nome de você. Fica legal. Tá começando o Caretinha. Vai! Na 17, esse é o clima. Na 17. Joga! Esse é o clima. Diz pra mim, vai! Aguenta pro que vem, deixa na minha dançar. Qual é a parada, Blaster? É piru, é piru. A parada é o quê? Piru nas meninas. É piru, é piru nas meninas. É piru, é piru, é piru. É piru nas meninas. Cíntia fechada com a Império da Cerveja, tudo no! Vai começando! Vem com o bode da bode da bode da vem com o bode, vem com o bode. Quem é que tá solteiro hoje na Império da Cerveja aí? Vem com o bode da bode da. Só quem tá solteiro bota o bracinho pra cima. Vem com o bode da. Quem é que tá solteiro? Vem com o bode da. Quem nunca traiu na vida? Bode da bode da. Quem é sincero? Bode da. E aí, alemão da Duque, gol de bola começar, ladrão! Jogar de lado. Essa vai especialmente para todas as meninas. Será que tem mulher solteira hoje na Império da Cerveja? Cadê as mulheres que preferem ficar solteiras a vida toda? E as mulheres sinceras podem fazer barulho aí, ó. Bateu, jogou com a bunda e desceu. Dali DJ Anderson. Joga. Patrocínio de Boutique do MB. Quando ela fez o quadradinho, toda a terra tremeu. Quando ela fez o quadradinho, o baixinho já tremeu. A terra tremeu. Égua. Ele do Coliseu, ela desenrolou. Bateu, jogou com a bunda e fudeu. Ela desenrolou, bateu, jogou com a bunda e desceu. Ela desenrolou, bateu, jogou com a bunda. Tá começando, Barcarina! Ela fez o quadradinho. Voltei, caralho! Muito bom! Muito bom dia, meu povo! Aqui no baile do Egito! E a Império vai doidar! Uhul. O mano vai te devorar! Outra, vai! Ela jogou um rabão na selva, se lambuzou com um pote de mel. Amassou tudo na tapa do homem e no revés ovos com o pote de mel. Amassou tudo na tropa do homem e no reverso ela sentou no talho. Ela jogou uma bola na selva, se lambuzou com o pote de mel. Amassou tudo na tropa do homem e no reverso ela sentou no talho. Aqui no baile do Egito, o mano vai te devorar. Canal Rafael MB no YouTube. Joga! Pede pra botar que eu boto, pede pra botar que eu boto, pede pra botar. E o cara vai botar, vai botar, vai, vai. Bote cheio de ódio. Vem, me bota. Pra botar que eu boto, Anderson. Que eu boto, pede pra botar que eu boto. Bote cheio de ódio, pede pra botar que eu boto. Tá começando Império da Cerveja! Criança sentando, sem morrinha, tá? Vem logo sentar no colo. Então vem mulher, entre em desespero. Catuca o tua pocita e você morde o travesseiro. Vou tapa na tua cara, puxando teu cabelo. Vou tapa na tua boca. Hoje eu quero perereca. E o quê? No Morro do Sapo. Hoje eu quero xerequinha, vai! No Morro do Sapo, raspadinha, limpinha, limpinha. Começando, vai! Limpinha, raspadinha, limpinha, limpinha, limpinha, raspadinha, limpinha, limpinha. Acesse www.rafaelmb.com. Limpinha, joga, joga, joga! Eu vou ficar até de manhã, só pra arrastar essa novinha. Vou ficar até de manhã, só pra arrastar essa novinha. Do pela balinha, só pra... Meu amigo Patrick Dorival e a galera do salão do Real detonando. Batinho da nova geração, vai! Olha o disco! Vem, mulher! Ela vai dar zumbi pro morro pra sentar. Ela quer os caras que pode provar. Fala, Johnny, tudo bom, de meu? A cela vem pra ganhar Louis. Bagulho da dor! Gente da pau é um mais peça. O titio tá na área! Só quer os carinhas do momento. Meu melhor momento foi comigo. Fudeu com o bandido no carro, bicho. Vamos de marcação, morro do Guara, tem o morro do Guara, morro do Guara, tem bagulho da dor, vai! Tu tá vendo Hot Wheels, isso que dá condição. Tu tá vendo o macarrão, isso que dá condição. Que te pega, que caduca, que fode teu bucetão. Que te pega, te caduca. Para que o CD ao vivo começou! A tropa. Tá passando de fuzil na mão. A tropa. Tá passando de fuzil na mão. Elas passou, olhou, gostou, sorriu. Que puta safada, elas quer sentar pro Hot Wheel. Que puta safada, elas quer sentar pro Hot Wheel. Elas passou, olhou. E aí, Juninho? Atenção. Meu amigo Juninho aí do ladinho com a gente também. Toda a nossa tropa já na área. O alemão da Duque Gold, alô, caretinha. Puta safada, elas quer sentar pro macarrão. Vamos de marcação, morro do Guara, tem o morro do Guara, morro do Guara, tem o morro do Guara. Tu tá vendo Hot Wheel, isso que dá condição. Tu tá vendo macarrão. Bora começar a blaster! Dali DJ Anderson! Segura! 1, 2, 3, vai! DJ Anderson considerado. Desce, desce, talarica com a buceta na minha pica. Não me arranha nem me morde, se não afim. Desce, desce, talarica com a buceta na minha pica. Não me arranha nem me morde, se não afim. Olha a nossa tropa dos pitbulls sem coleira chegando agora com a gente também. Não me arranha, e a galera já vindo fazendo derrame de gelada na Império, meu irmão. Chama a chifunda, chama a chifunda, chama a chifunda. Boutique do MB, a loja que veste a galera do rock doido em Muaná. DJ. O gordinho no 18. Alô, gordinho. Tá começando Império da Cerveja. É o aniversário do DJ Baixinho do Play Soul. Caixa d'água, da terra do papai. Égua! Caixa d'água, da terra do papai. Joga! Papai, papai. Menina, tô te olhando, você é linda demais. Abraço, amigo Atlético, tá na área com a gente também, tá toda a galera com a gente. Menina, tô te olhando, já que nem pé. Você é linda demais, tô dançando desse jeito, já sei que me sai. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Você tá na caixa d'água, da terra do papai. Vai, bora tocar! Vai, vai, vai, vai, vai. Você tá na caixa d'água, da terra do papai. Parecia tempestade, tanto raio que brotou. Parecia tempestade, tanto raio que brotou. Soca com carinho, soca. Olha, minha patroa Clarice, a nossa gerente do estúdio Playson, tá na área. Eu não tô mais liso, meu irmão. Soca com carinho. O Pix vai cair agora. Soca com carinho. Ela fez bronze de fitinha, olha que pilantra safada. Ela fez bronze de fitinha, olha que pilantra safada. E o quê? Será que ela vai entrar hoje? Diz, vai! Alô, Império da Cerveja! Ela vem na cavalgada, toda tatuada. Puta rara, mexicana. Puta rara. Essa mexicana fez dois sair só numa noite, meu irmão. Chegando pra Império! No meio de idas e vidas, se quiser voltar, tu pode voltar vida. Tatuada, silicone na raba, não queima no México, México linda, grita, grita. DJ Anderson, DJ Anderson. Siga no Instagram, arroba Boutique do MB. Rapaz, eu levei o Baixinho semana passada pra fazer uma turnê comigo. Se eu vou suar e você cozer mais de mim. Pega, pega. Sobrou tudo pra ele. Pega. Quando eu te encontrar, esse cozer de lá. Alô, Melri! Diz aí! Na tua casa começa sem roupa. É que eu te deixo suar e tu me deixa louca. Com uma telefonia na sua pra ficar leve. Já separei uma trama que dá pra bag. Tu me pega com força. Os pitbulls sem coleira estão detonando muita gelada aí na frente. O abraço do Anderson. Uhul. Olha, mais tarde tem rock privado, viu? Daqui a pouquinho o Gorgini vai pra Pop House. Tá indo. Fumando um chá com a seda preta pra ver se eu escondo em nada. Seu chá de você. Sento com amor, porque sem amor as outras têm. Novinha, fica à vontade, pode sentar gostosinho na camisinha de chocolate. Piuí, tic-tac, novinha, fica à vontade, pode sentar gostosinho na camisinha de chocolate. DJ Anderson, o gordinho no 18. É pressão. O embaixador do rock doido chegou. O embaixador do rock doido chegou. DJ Anderson, o gordinho no 18. DJ Anderson, o gordinho no 18. Gordinho no 18. O gordinho no 18. Vai dançar no baixinho! A hora é agora de bagulho doido. Agora, de bagulho doido. Canal Rafael MB no YouTube. E a gente vai começando hoje na Império da Cerveja. Bora começando, bora começando, bora começando. Um, dois, põe a mãozinha pra cima e grita. Hey! Oh! Hey! Show de 1, 2, 3 e agora! Bora, Gino Silva! E vai no caqueado, Macarena! Vai no caqueado! Bora, faz o caqueado, bora, faz o caqueado! É o Big Show! Tô doidão, tô doidão, tô bolado! Tô doidão, tô doidão, tô bolado! Tá doidão, boladão, tá doidão, boladão, tá doidão, boladão! Tu tá doidão, boladão! Vai girando, vai girando! Vai girando, vai girando, vai voltando, vai voltando, vai voltando, vai DJ do baile, eu vou sentar na boca. Joga esse bracinho, joga. Senta na boca, senta na boca. Pipi, pipi, pipi, minha boca, boca, solteira. Pipi, pipi, minha boca, boca, solteira. Tô solteira, tô solteira, tô solteira agora. Tô solteira. Joga, joga. Parado, meu gordinho no 18, Anderson considerado. Vai botar bagulho doido, o show vai começar. Aqui é rock doido, é o Anderson considerado no segundo. Estamos na Império da Cerveja! Uhul! Um, dois, três, vai! Anderson considerado que o rock tá mil grau. Anderson considerado que o rock tá mil grau. Só os cara doido. Só os cara doido joga a mão e dá de sal. Sal, sal, sal e dá de sal. Sal, sal, sal e dá de sal. Alô, meus pitbulls, sem coleira. Sal, sal e dá. Se brigar, os pit vão pegar. Se brigar, os pit vão pegar. Bora pit pegar, pega pit. E a galera vem invadindo a Império da Cerveja. Os pitbull já tão mil graus, sem coleira e dando sal. Os pitbull já tão mil graus, sem coleira e dando sal. Se quiser trocar, nós troca. Se quiser bater de frente, nós é pitbull, eu quero. Meu amigo Caretinha do ladinho com a gente, alô Caretinha. Se quiser bater. Ele, o alemão da Duke Gol, tá na área. Olha o Pac-Man, olha o Super Mario, olha o Pac-Man. E a novinha baixinho. A novinha joga na vara, a novinha joga na vara, a novinha joga na vara, a novinha joga na vara. Tem viadinho em cima. Billy Harley do Predador tá com a gente também. Bora DJ, vai! Faz o caqueado da pantera cor de rosa. Faz o caqueado da pantera cor de rosa. Faz o caqueado da pantera cor de rosa. Faz o caqueado, faz o caqueado. Faz o caqueado, faz o caqueado. O caqueado, Bacarina, vai, vai, vai! Caqueado. Boutique do MB, a loja que veste a galera do rock doido em Muaná. Toma, toma, toma, toma, craqueado. Toma, toma, toma, toma. Quem é, quem é? Craqueado. É o Anderson considerado e ninguém fica parado. É o Anderson considerado e ninguém fica parado. Bora pitbull, vai pegar as cachorras. Bora pitbull, pega as cachorras. Pega, pega, pega, pega essa cachorra. Pega, pega, pega essa cachorra. Joga o anzol, puxa o carretel. Joga o anzol, puxa o carretel. Mas como é que é? Que joga o anzol. Mas como é que... Loja Moleque Doido é a loja que patrocina os DJs em Barcarena, meu irmão. Anderson considerado o irmão do Jacunda daqui do lado. Vai. Siga no Instagram, arroba Boutique do MB. Joga aqui no baile do Egito. E aí, Império vai doer. O mano vai te devorar. Ela jogou o rabo na selva, se lambou seu pacote de mel. Amassou tudo na tampa do homem e não é questão de céu. Quero ver se tu é foda, quero ver se tu é foda. Quero ver se tu é foda, quero ver se tu é os pitbull pra cima. Hey. DJ Utah Bravo, porra. Segura! Ela bota aqui pra tuba de... Dali, DJ Anderson! Hoje eu vou cair pra pista, avisa minha mina que eu vou chegar mais tarde. É, se correr tudo bem, ou áudio citrão, hein? Ou matar mais a... Dali, dali, dali, vai! Bora, bunda! Meu amigo Giovanni, nosso gerente do MCPR da área. Giovanni da Sete. Bora, Júlio. Gira aniversário do homem! Boutique do MB, Boutique do MB, Boutique do MB, Boutique do MB. Tá uma bodaçando e eu fazendo caquinhado. Tá uma bodaçando e eu fazendo caquinhado. O caquinhado, o caquinhado, o caquinhado, o caquinhado. Ai meu Deus, eu tô passando mal. Tô me tremendo todo com o passinho. Bora, Edivan! Do... Meu amigo Edivan! O Edivan da Adidas tá na área comigo também! Roberto, amigo Júnior, Daiane, a Tati tá na área também. E aí, minha lourinha, pra cima, Daiane! O gordinho no 18. Adriano Prime, o nosso reforço de hoje. Para, DJ! Bagulho do olho, ladrão! Vai mamar o gerente. Vai mamar o patrão, cara. Vai mamar o gerente. Vai mamar o patrão. Vai mamar o gerente. Então bota o colchão no chão pro clima já esquentar. Vou pedindo com carinho, então me solta devagar. Eu vou te dar, eu vou te dar, eu vou te dar. Fala aí, pera aí da cerveja! Marcos Cauê, The Best DJ and Productions. Leonardo, saudade da Nari. Daqui a pouco tem aquela, Leonardo! Uhul! Me pega bolada, mas é pra Rafael MB no YouTube. Vai no caqueado DJ Gabriel DJ Paulinho. Que vem teimosa safadinha, bem teimosa safadinha. Que vem teimosa safadinha, bem teimosa safadinha. Taca de caminha, taca de caminha, taca de caminha, taca de caminha, taca de caminha, taca de caminha. Tá começando! E o nosso gravação do CD ao vivo já rolando. O novinha do TikTok, TikTok, TikTok. O novinha do TikTok, essa eu fiz só pra você. Eu queria ser uma abelha pra pousar, pousar, pousar, pousar, pousar na rua. Na antiga não me queria, não me deu uma atenção. Hoje tô chefe. Caretilha, hoje é rock de. Joga pau, joga paladrão. Joga pau, joga paladrão. Joga pau. Aí tem neto MT. Só o aquecimento, império! Ei, amor, por que tu não atende o celular? Vem logo o barão, pois não vamos voltar. Acesse www.rafaelmb.com. Aí, Zé Neto MT, esse é o DJ Paulinho. Olha o que ela vai dizer, assim. É puto, só vou botar porque teu nome é absurdo. É puto, só vou botar porque teu nome é absurdo. O barão vai te pegar, o barão vai te pegar. Arruma tua cama, tu e nós vai bagunçar. O Falcão vai te pegar, o Falcão vai te pegar. Clarice, Guri de Robson, Murali, Saramânia. Galera do Estúdio Play Show, hoje em uma só comemoração. Aniversário do Didi Baixinho, é 15 anos, papai. Aí, Zé Neto MT, esse é o DJ Paulo. Meu amigo DJ Jonathan do Balneário, Belo Horizonte. É puto. Vai no caqueado, caqueado, Bacarena, vai. Tá 17, esse é o clima, é o clima. Pega, pega. Tá 17, esse é o clima, é o clima. 1, 2, 3, pipoca! Bora pra cima! E por eu saber essa música, lembra você e eu, lembra você e eu. Segura! DJ Anderson, deixa comigo, Bacarina. Oi, já faz um tempo que eu queria te dizer. Não ter você virou desequilíbrio pra viver. Segue lá no Instagram, arroba considerado Anderson. E apaixonado, será que vacilei naquele dia que eu me entreguei? Olha o meu dançarino, Gouveia aí, meu irmão. Rex de Bacarena chegando agora com a gente também. Um abraço do Anderson. Me fudeu, só dessa música. Lembra você e eu. Lembra você e eu. Era você e eu. DJ Anderson considerado. Vai ter Anderson lá no Pop House até 5 da manhã. Uhul! E aí, bebê? Vou contar a minha história de amor. Foi tão doido como rolou. Você é tão perto ao mesmo tempo distante. Ninguém botava fé nesse romance. Estamos gravando o CD ao vivo da Império da Cerveja, viu? Quem é? Quem é, Denis? Anderson considerado. O teu olhar no meu foi tiro certo. Mano, tu não tá vendo. Devagarzinho a galera vem invadindo, meu irmão. Olha que tá muito cedo. O bagulho vai ser doido hoje na Império. Você encontrou. Éramos dois ali perdendo tempo. Diz pra mim, vai. Se eu pudesse voltar, tá vendo? mandou aula, manda um abraço pra sua sobrinha, Elane Cristina. Quero dar cerveja. Alô, Lani! Boutique do MB, a loja que veste a galera do rock doido em Moaná. Pra ela e pra Gleiciane, a sua irmã, né? Tá curtindo? Dali DJ Anderson! É só quando toca, dá um tesão no cara, meu irmão. Já estamos ao vivo hoje aqui na Império da Cerveja, no aniversário do DJ Baixinho. Olha como é que tá já a Império, olha que tá cedo, hein, meu irmão? Interditando tudo, garoto! É difícil, mas não vou desistir. Esse amor que ainda vive em mim. Sei o quanto falei, e hoje eu já me sei. Se ainda pensa em mim, se pensa em mim. Bora, Bírio! Existem noites que eu prefiro pensar que não valeu a pena tanto te amar. Mas hoje eu estou aqui para cuidar de ti. E aí, meu parceiro Neto? Bora pra cima que tá começando o Gordinho aqui, ó! E se eu soubesse que era a última vez? O Bebezinho, o Roger, toda a equipe Império também, meu irmão! Uhul! Tinha te abraçado, mas tinha te sentido mais. Siga no Instagram, arroba Boutique do MB. Tá com saudade de mim. Zero Josué Cravo! Diz assim, vai! Tá com saudade de mim. Anda chorando por aí. Eu sei, fingi que me esqueceu. Mas sei, seu coração ainda é meu. Se esconde não, baby. Eu vou te achar, baby. Quem tá solteiro, quem nunca traiu na vida, joga o bracinho pra cima aí, ó! Eu estou aí, tô nessa garrafa de gin, que bebe pra esquecer de mim, mas tu não vai conseguir. Eu estou DJ, aí, DJ, o brabo, porra. Tô nessa garrafa de gin. Um abraço forte, amigo Gustavo, Rafael tá na área. De mim. E a galera já fazendo derrame de gelada, meu irmão. Eu estou aí, barulhando todo o estado do Pará. É ele mesmo, o Dio Brabo. Guinho, Soldado Rio, nas seguranças. Tá aqui com a gente, alô, Guinho. Um abraço do DJ Anderson pra você, meu amigo. Vamos lá! Eu conheço a vida que não são pra vida. Nesse caso eu e você somos a prova viva. Tem começo que o fim me passa na cabeça. Até que um belo dia, esse dia chega. Como é que é? Chega chamando pelo nome que chamou de amor. De Wanda Dinas, tá na área. Pode ver! Uhul! Diz pra mim, vai! Apesar de não te comover com meu sofrimento, mesmo que sair da sua vida seja um livramento. Apesar de não valer o alto. Alemão da Duque Gomes, o Caretinha tá na área! E o bonde do Caretinha! Uhul! Como é que é? Se inscreva no canal Rafael MB no YouTube e curta os melhores CDs do Pará. Bora, Júlio! A Dayane e a Tati tá aí. O bagulho tá doido. Aniversário do Baixinho, hoje tudo por conta dele. Tô na quarta. Quarta Heine já. Nada que eu possa fazer pra você enxergar. Sangue do Hulk, Baixinho! Você nunca bebê. Josué Cravo! Diz assim pra ela, vai! Eu vou ser tudo o que quiser e me recompor. Você que me faz feliz toda a minha vida. Eu estarei contigo eternamente e fazer tudo ficar bem. Eu vou ser tudo o que quiser e me recompor. E a nossa tropa dos Pitbulls sem coleira estão com a gente também, meu irmão. Um abraço do DJ Anderson pra vocês aí. Bora, Pitbull! Acesse www.rafaelmb.com. Seu bombonzeiro, seu João. Lá do sítio Santana, esse CD vai rolar lá, tio João. Uhul! Escuta essa música aí, vai. Que adianta, eu te amo, se a noite me deixa só e vai dormir nos braços dela. E eu... Estela é guia não, baixinho. Travesseiro, não sei se... Aí é um 7-1 da porra. Se acostumei com a dor, já tentei. Mas não te esqueço, então te peço por favor. O que ela vai falar? Quando fizer amor com ela e fechar os olhos, faz um favor pra mim. Quero que pense em mim. Promete, pensa em mim. Quando beijar a boca dele e viajar em pensamentos, pensa em mim. Por favor, pensa em mim. Promete, pensa em mim. Quando fizer amor com ela e fechar os olhos, faz um favor pra mim. Vai começar! Vai começar os machucantes, Baixinho! Tá faltando o sangue do Hulk aqui, hein? Robson do Play Sombra ali, só na manha. Ele com a gerente. Alô, gerente! Uhul! É a Federal do DJ, é, meu irmão? Irmão, pelo amor de Deus! Meu amigo Leandro, diferenciado da tropa do R. Galera da Ilha Trambioca tá comigo também, meu irmão. Ó, sábado de aleluia vai ter Anderson e o cantor Alanzinho do Guajarino, viu? E no domingo de Páscoa vão estar lá no Bar Molhado, Baixinho. Difícil. Boutique do MB, a loja que veste a galera do rock doido em Moaná. E age a sangue do Hulk, baixinho! Eu te dei um beijo, depois me entreguei. Parecia um sonho, mas quando acordei, estava em seus braços. Bora, Júnior! Me apaixonei. Diz pra loura assim, vai! Meu Deus, por que ela partiu sem razão? Vai, vai. A distância me faz gritar seu nome. Me pego aqui chorando. Pensando em você, que saudade, o destino foi rebelde. Abraço, minha amiga Eliette, a Eliana Maria, família Sem Limite. Siga no Instagram, @boutiquedomb. Já sabia que não me querias, eu sabia. dançarino que eu vi aqui. Tempo que por ti perdi. O bagulho tá doido. Uhul. Um amor. Problema de... Meu amigo Máscara. De nós dois. Homem já tá na área. E aí, Máscara? DJ Anderson. Telefonema. Imagina que estás em outro colo. A solidão de amar quem não te ama. É um veneno sem antídoto. Amargura. Não terá um fim. Por que me deixo? Diz pra mim assim, vai! Agora eu sou CDC. Sempre CDC. Essa equipe eu nunca vou esquecer. Eles vão te fazer sentir emoção. CDC, eu sou CDC. Agora eu sou CDC. Sempre CDC. Essa equipe eu nunca vou esquecer. Eles vão te fazer sentir emoção. E aí, peraí, da cerveja! Começando aniversário do Baixinho! É como um vício, você vem me procurar. Como faz desde o início, cada vez que quer voltar. E aí, meu patrão Denis? Bora que tá começando a Império da Cerveja aí, garoto! Você jura que me ama e me pede pra ficar. E o quê? Logo agora que eu quase esqueci. Giovanni da Sete, por ali, alô Giovanni! Alô Buda! Me acosto. DJ Anderson! O gordinho no 18 tá na área! De novo não, pai! Não, de novo não! Não quero abrir de novo as portas pra você! Cafezão tá com a gente! Manda Rister, Manda Rister. Eu me apaixonei, já não posso esconder. Sei que ele já tinha outra mulher. O que posso fazer? E aí, Mari? Ouça, amiga, se esse amor é verdadeiro. Verdadeiro, deixa acontecer. E o quê? Esse homem pode até ter outra mulher, mas ele ama você. Me fale mais dessa paixão, não me obrigue isso não. Porque é tão difícil assim, me diz. Então diz assim, ó. Não dá, eu amo mesmo o homem que ela. O Jacunda falou na manhã. Já, já. Eu amo mesmo o homem que ela. Hoje até 5 da manhã, meu irmão. Amiga. Diz pra mim, vai. Sua melhor amiga sou eu. Não acredito que isso aconteceu. Te juro, amiga, que deu. Jacunda falou na manhã, pai. Quero ouvir suas desculpas. Sua melhor amiga sou eu. Não acredito. De levé. Aconteceu. Te juro, amiga, que deu. Se inscreva no canal Rafael MB no YouTube e curta os melhores CDs do Pará. 1, 2, 3! E aí, Império da Cerveja! Escuta, meu amor, entenda de uma vez. Você tem que decidir se esse caso é pra valer. Se alguma vez difícil sofrer. Um abraço, amigo Patrick e Dorival! E a galera do Salão do Real tá na área, pai. Esqueça tudo! Já não te deixa ver. Amiga Lúcia, aqui na Império da Cerveja. Obrigado, Lúcia. Beijo do gordinho pra você. Porque ninguém vai conseguir separar. Eliane e a a Eliette. Baixinho, quem será, hein? Quem será? Me diga quem será. Esse cara que te liga antes de você deitar. Meu amigo Adriano Prime, o DJ Leonardo Saudade. Quem será? Diz pra ele do perigo que ele corre ao te procurar. O Leonardo gosta disso, meu irmão. Hoje eu pensei em você, em como éramos. Quando toca essa, dá um tesão no cara, meu irmão. Apaixonar por você. Talvez se eu não tivesse, ainda estaríamos aqui. Aí o cara olha pra ela e fala assim agora, vai. Eu ia te pedir pra ficar aqui. Eu voltaria. Acesse www.rafaelmb.com. Não funcionou porque foi... Anderson considerado. Eu sei, eu sei, eu sei. Não funcionou porque foi eu que não quis. Eu sei, eu sei, eu sei. Como é que você tá aí? Tô com saudade da nossa amizade. A gente se perdeu e não se encontrou mais. Talvez agora, se não fosse tão tarde, não fosse tão tarde. Tô com saudade da nossa amizade. A gente se perdeu e não se encontrou mais. Talvez agora, se não fosse tão tarde, não fosse tão tarde. Depois dela bloquear o cara responde assim, ó. Quando você pediu pra terminar, quase que eu falei até que meti dedo no olho pra chorar. Ela bloqueou o baixinho. Por dentro querendo. Puta que pariu, bloquearam o baixinho. Suficiente pra inventar que eu sofri feito maluco por você. E na madruga não parava de ligar. Fala a verdade, é que eu não quis. Diz pra mim! A melhor sensação que eu já senti. Bora interditar essa Império da Cerveja hoje, meu irmão! Esqueci. Eu tô bebendo é porque eu tô feliz. Eu tô feliz porque acabou nós dois. E aproveitando que eu tô solteiro, eu vou beijar primeiro. Depois, quando você pediu pra terminar, quase que eu falei até que enfim, meti dedo no olho pra chorar e por dentro querendo rir. Aí foi o suficiente pra inventar. Essa é a hora do cara puxar o periquitinho, hein? Maluco por você. É hora de arrumar alguma coisa. Nunca não parava de ligar. Minha amiga Jéssica. De quem não... E as bandidas chegaram agora. A melhor sensação que eu já senti foi ver que nem do... Bora, baixinho, puxa logo pra dançar, baixinho. Não dá mole, ladrão. Eu tô bebendo é porque eu tô feliz. Eu tô feliz porque acabou, nós dois. E aproveitando que eu tô solteiro, eu vou beijar primeiro e perguntar nome depois. Aí a relação do baixinho, como é que tá? Minha namorada já está sabendo que eu estou traindo ela com você. Seu namorado tá me ameaçando. Disse que vai. Confusão quando ele vê. Desgraçado! Já já tá perigosa. Porque você me beija em qualquer lugar. Fico te agarrando sem pensar em nada. Bora que tá começando aqui na Império da Cerveja! Eu quero ficar com você. Mas chega de namoro escondido. Dali, DJ Anderson! Eu quero DJ Anderson. Você, mas nada de romance proibido. Que esse cara agora pra ficar comigo. Eu deixo ela pra viver. Boutique do MB, a loja que veste a galera do rock doido em Muaná. E aí, Robson? Marca aquela data no meu calendário do dia. você partiu e me deixou. Agora a solidão é minha companhia, passando dia e noite uma vida vazia. Meu coração ferido só faz apanhar, lembrando teu gemido na hora de amar. Eu olho em minha volta e não vejo você, me desespero e começo a chorar. Será que um dia vai voltar? Ou se em mim chega a pensar? É sufocante te perder, te... Olha, se ele quiser, já é! E não te ter, meu Deus, me traz ela pra mim, pra que a tristeza tenha fim. É impossível esquecer essa Siga no Instagram, arroba Boutique do MB. Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim. É ou não é? Eu fiz tantas coisas no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim. Diz pra mim, vai! Se quer procurar, procura. Se quer vasculhar, vasculha. Se eu tivesse que ter outra, escuta. Se eu tivesse que ter duas, uma seria você. Anderson considerado. Duas, com olho igual a um. O aniversário do Dibachinho! Eu não te trocaria por nada nessa vida. Eu não te trocaria. Olha o meu primo Nildo, tá na área. Nunca. Postou foto curtindo, meu Deus, pra que eu fui ver? Duas taças de gin, uma bomboba ali, tocando em você. Como assim? Você já também se atualizou na sua cama. Bora dançar agarradinho, vai. Outro fazendo amor. Bora dançar agarradinho na Império da Cerveja. Me faz. Olha que tá começando, papai. Me ajuda a te esquecer, não posta pra eu ver. É ou não é? É que a porra da minha saudade insiste em seguir você. Me ajuda aí. Me ajuda a te esquecer, não posta pra eu ver. É que a porra da minha saudade insiste em seguir você. Te dissolva, seu vampiro de filme espacelão. Mas quem vai nos julgar? Sou seu despenteado leão. Sei que cê me entende bem, sempre foge quando namora. Se você não ama ninguém, por que tá me escutando agora? Sua linda tão louca, minha Mona Lisa, tira minha roupa, me fascina, me assassina. E aí, caretinha? Boca, e a lemunda do Rio? Menina, me ensina a ser vida louca, teu olho. Para baixinho. Me ensina, me afoga e faz boca a boca, renova minha. Isso é Império da Cerveja, papai. Bora, Neto! Mas quem vai nos julgar? Um super abraço, amigo Filipinho, tá com a gente. Sim. Hoje no aniversário do DJ Baixinho. Ó, Filipinho! É o meu encontro. É que eu te. Pega ela! Pega ela! Vai! Nenhuma carta pra lembrar. E nenhum anjo pra me ajudar. Chora, corno! Será que já me esqueceu? Eu não sei, eu preciso só saber. Levar o banho. Quantas vezes eu falei. Bora dessa baixinha, só lembra do sossego. pra que você não me iludisse assim. Me deixou sempre a sonhar. Fale agora, por favor. Fale agora, eu preciso só saber. Meu amigo Buda! E aí, Giovanni da Sete! Meu grande amor, diga pra mim aonde está. E aí, Alan? Diga pra mim qual a razão dessa triste solidão. Roberto Empresário Júnior, a Tati e a Daiane. Bora, Lorinha! Alô, Tite, quero aqui agradecer de coração o convite de você ter. Pra sair no CD ao vivo! Não, no patrocínio do Boutique do MB. Pra sair no CD, baixinho. Sei que ficou no seu quarto pedaços do meu coração. Clarice, a federal do Didi Rock. Lembro que ele estava inteiro. Já já tem rock doido. Enquanto existia ilusão. E aí, Leonardo, saudade! Tô ligando agora só pra te avisar que por ser... Quero ver o cara tomar a atitude dele. Agora, chamar o periquitinho pra dançar. Amado por um outro alguém, você sentirá que eu posso ser de outra pessoa. Diz assim, ó! Tarde demais. Isso! Bora, gordinho, tô todas as melhores hoje na Império da Cerveja, papai. Tá começando! Dali, DJ Anderson! Sei que ficou no seu quarto pedaços do meu coração. Lembro que ele estava inteiro e quanto existia ilusão. Agora só pra te avisar que por seu amor eu não vou mais chorar. Estou apaixonado por um outro alguém. Você sentirá que eu... DJ Júnior Silva! Alô, meu parceiro Máscara! Uhul! E aí, tarde demais, eu já refiz meu caminho. Tarde demais, você já perdeu meu carinho. Por isso estou passando só pra te dizer que é tarde demais. Um, dois, bora, baixinho! Parecia um sonho, a gente fica junto. E os pitbull? Andar apenas chuva, sem medo de amar. Diz assim, vai! Eliane e a Eliette estão na área. Das tardes de domingo, da mágica no olhar. O Pitinho tá na área. Aceitar que tudo se perdeu, amor não dá. Ouvir meu coração pedindo pra você voltar. Que dá? Não dá. Vai! Ficar sem você não dá. No porta-retrato, a gente se abraçando. Momentos que ficaram difíceis de esquecer. Bora, baixinho! DJ Anderson! Não me olhe assim desse jeito. Meu bem, ninguém é perfeito. Nem tem porquê. Amo você. Já já tem rock do... Pra finalizar o nosso CD ao vivo hoje na Império da Cerveja. Que passou, passou, não importa. ficou do outro lado da porta pra nunca mais. Amo você. E o Leonardo Saudade olha pra ela e fala assim, ó. Fala comigo, não faz mistério. Aí quando ele fala, rapaz, ela nem pensa. Com você eu vou. Ela vai logo. Diz pra mim, Barcarina! Sempre te amei, do começo ao fim. Sei que errei, mas não foi tanto. E a amiga Mari, tá na área! Assim. Alô, Jéssica das Bandidas! Juju Guedes tá na área! Deu uma chance a mais. Pra finalizar o CD, Bagírio! Caminhando nas ruas pensando em você. Nesses momentos que a gente consegue se ver. Você me diz que o seu casamento vai mal. Por isso trai, já não quer mais, mas não se vai. Eu me pergunto. DJ Zezinho Digital tá na área. Pra você. Alô, Zezinho! Uhul! Simples amante ou nada além de um prazer. Tropa dos Pitbull sem coleira. Você se entrega pra mim com hora certa do fim. Depois me diz até amanhã. Bora, meu empresário Josué Cravo! Eu queria ser bem mais. Quer o que, Zezinho? Que amante. Quero. Quero ter você o tempo todo. DJ Anderson! Boutique do MB. A loja que veste a galera do rock doido em Muaná. Se inscreva no canal Rafael MB no YouTube e curta os melhores CDs do Pará.